Começa agora na Antena Web toda a alegria do Gira Brasil. A seguir, não perca mais uma edição de Everything But the Kitchen Sink. Começa agora Gira Brasil. 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Há muitos anos que eu não lhe vejo. Velho, a minha mãe me fala bem de você. Velho, tudo de bom é o que lhe desejo. Velho, a sua imagem eu não vou esquecer. Cresci com o tempo e aprendi sozinho, fazendo eu mesmo o meu caminho, já que o destino quis nos separar. Velho, nunca se esqueça desse seu filho, que traz nos olhos o mesmo brilho e a vontade de lhe encontrar. Velho, eu sei que a vida não é só de espinhos. Velho, nem só de lágrimas quero falar. Velho, mas quantas flores nascem nos caminhos. Velho, depois da chuva por ali passar. Velho, cresci com o tempo e aprendi sozinho, fazendo eu mesmo o meu caminho, já que o destino quis nos separar. Velho, nunca se esqueça desse seu filho, que traz nos olhos o mesmo brilho e a vontade de lhe encontrar. Velho, cresci com o tempo e aprendi sozinho, fazendo eu mesmo o meu caminho, já que o destino quis nos separar. Velho, nunca se esqueça desse seu filho, que traz nos olhos o mesmo brilho e a vontade de lhe encontrar. No decorrer da nossa carreira, descobrimos que fazer amigos é bom demais. O sentimento da amizade fez muitas pessoas se aproximarem da banda legal através da música Amigo do Peito. E por isso dedicamos a vocês, eternos amigos. Tudo de bom eu te desejo do fundo do meu coração. Receba um abraço com carinho, pois juntos somos todos irmãos. Que Deus ilumine teus passos e te siga, por favor. Eternos amigos seremos, não importa o lugar que for. Tudo de bom, tudo de bom eu te desejo. Nas horas difíceis confie em Deus e não tenha medo. Tudo de bom, tudo de bom eu te desejo. Vamos viver se a gente não se ver. Eternos amigos sempre vamos ser. você. Tudo de bom, tudo de bom eu te desejo. Nas horas difíceis confie em Deus e não tenha medo. Tudo de bom, tudo de bom eu te desejo. Vamos viver se a gente não se vê. Eternos amigos sempre vamos ser. Amigos sempre vamos vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, não. Eu não. Oh, oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Oh, oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, oh. Dias melhores. Melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Não. Esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, se Deus quiser. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre, vivemos esperando. Oh, oh, oh. Dias melhores para sempre. Oh, dias melhores para sempre. Sempre. Dias melhores. Pensando em você, perdido em sonhos, querendo te ver. Queria tanto ficar contigo, estar em teus braços, ser mais que um amigo. As coisas não são do jeito que a gente quer.

que mais caro meu amor virá. Madrugada lenta, as luzes piscam, letras na janela venta enquanto o carro vai. Areia pra passar, areia pra passar. Areia como o tempo através do vidro cai pelo orifício, revirando o ar, atravessando a praia maior que um sar até chegar no mar. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Olhos são da cor do mar, teus lábios têm gosto de mel, teu corpo é toda sedução, maldição. Eu fico a imaginar então, um dia lhe poder falar, ao menos uma vez o que eu sinto. É difícil disfarçar, é mesmo impossível esconder. Agora eu preciso lhe dizer, é só você entender. Não consigo viver sem ter você, e é tão difícil conter tudo que eu insisto em te dar, mas você não quer. Veio então, a chuva no olhar voltou. Meu mundo se partiu em dois, você se foi. Eu fico a imaginar então, um dia lhe poder falar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pensar através do Rio Negro, Mecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai.